pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Tá no ar, finalmente, depois de muito tempo, a segunda parte do episódio de Blade Runner. Nesse programa a gente fala aí um pouquinho sobre as prequels, sobre 2049. Preciso fazer umas ressalvas aqui, o áudio tem uns probleminhas, a gente tava cansado pra caramba, mas ainda assim, acho que isso é um programa bem bacana aí, com bastante conteúdo interessante. Tava todo mundo meio engraçaralho, porque já tava morrendo de sono. Enfim, eu acho que você aí que tá acompanhando o que eu tô fazendo e tá curtindo, pode se animar, porque eu tô em contato aí com uma galera que manja do assunto, que tá me ajudando bastante. Então a tendência é melhorar cada vez mais. Então é isso aí, espero que vocês curtam, um abraço e falou! E aí, vocês chegaram a ver os três curtas lá? É, eu vi só o do Blackout. O de 2017, né? Eu também cheguei a ver esse do Blackout, mas só isso. Não cheguei a ver algum outro. Vou falar pra vocês, vocês viram o certo. Vocês não perderam muita coisa, não. É o único que agrega a história. É. Não, realmente. Esse daí é o único aqui que tem algo que ia fazer falta. Porque, assim, sim, que ajuda a dar todo esse contexto novo dos replicantes no segundo filme também, né? Uhum. Por que que mudou, né? Por que que tá tudo diferente? E esse 2017, que é o do Blackout, ele mostra ali uma garota sendo resgatada, né? Que é uma replicante prostituta, por um outro replicante que foi um soldado, né? E é bem legal a cena que mostra como que ele teve um insight, assim, pra sair, né? De deixar o controle, assim, deixar de ser controlado, que é quando ele tá na guerra e, pô, tem uma batalha e depois ele vai ver um cara morto lá e o cara do outro lado também era um replicante, né? E aí ele percebe que ele é só um objeto, assim, né? Que não é nada, né? São descartáveis e tal. E aí o rapaz que convivia ali com aquela replicante prostituta trabalha, acho que no exército, né? Eles têm um plano ali pra apagar todos os dados, né? Porque os replicantes passaram a viver na Terra, né, depois de um tempo, e isso começou a gerar uma série de conflitos. Você tinha movimentos ali de supremacia humana, né, contra os replicantes e tudo mais. A Terra estava bem, um lugar bem caótico, assim. E eles conseguem, através desse cara que trabalha no exército, explodir uma parada lá, um banco de dados, né, que dá um blackout geral e apaga todos esses dados aqui. Você poderia identificar todos os replicantes, né? Então os replicantes estão misturados ali na Terra e ninguém mais sabe de nada, assim. Ninguém mais sabe quem é humano, quem é replicante, né? Fica muito mais difícil de haver conflito, porque eles podem se infiltrar ali na sociedade, né? Então esse acho que realmente é o principal, é o curta que mais agrega, assim, pra transição de um filme pro outro, né? E sinceramente é uma animação muito bonita, de verdade. Até por ser um curta, os caras têm um período menor pra trabalhar. Eu vejo que tem um primor muito foda, tipo, principalmente nos trechos que tem um combate militar, que deixa de ser o CG, fica aquela meio turbo. Sinceramente é muito bonito. É um tipo de anime, uma animação, sabe, ideal pra você consumir assim, rápido, tem uma história bacana, é lindo pra caralho. É muito foda, né, cara? Muda totalmente, é bem estilizado, né? O lance da batalha, assim. Dá um choque, assim, muito da hora, né, cara? Um climão muito massa, assim, do anime. Então, mas só passando brevemente pelos outros curtas, o segundo, se eu não tô enganado, é um curta que aparece o personagem do Jared Leto lá, que é o Wallace, né? Que ele comprou, no início do outro filme, dá ali o contexto de que ele tinha uma indústria de agrícola, né? E tem uma crise de alimentos ali e tal, e ele comprou a Tyrell, né? Então, mostra ele numa reunião com alguns, não sei se dá pra dizer que são políticos ali, com alguns caras, assim, para tentar convencer o pessoal de que seria bacana você voltar a produzir replicantes, né? Eles já estavam proibidos na Terra depois desse lance todo e tal. E ele quer voltar com tudo, assim, para produzir replicantes. Então, é uma cena boa, assim, uma cena bacana. Dá para ver, assim, e curtir. Mas era bastante previsível, porque ele entra na sala com outro replicante, o personagem dele é cego e tudo mais. E ele quer provar que os replicantes são totalmente obedientes, né? Então, ele pede para um replicante quebrar um copo, assim, e ele pega o caco de vidro e ele fala pro replicante: olha, você tem uma escolha, ou você tira a minha vida, ou você tira a sua própria vida. E o replicante pega e enfia o negócio no próprio pescoço, assim, e morre na frente dos caras, sabe? E daí os caras ficam todos fascinados, assim, e tal, e daí dá a entender que é isso, né, que convenceu eles de que, a partir de agora, os novos replicantes seriam totalmente controláveis, né? E o outro curta é como se fosse, sei lá, uma cena pré-início ali do filme, sabe? O que mostra aquele replicante que o Kay, né, tá indo caçar, e mostra como que ele foi exposto. Ele trabalha numa fazenda, né, e ele tá indo até a cidade para vender ali o que ele produz, e ele encontra com uma menininha, com a mãe dela ali, que parecem ser muito pobres ali e tal. Ele conversa com elas um pouco, ele entrega um livro para a menininha, e depois que ele fala com o vendedor lá para vender os produtos dele, ele vê uns caras tentando assediar elas, assim, sabe? Tentando violentar elas. E ele dá um cacete em todo mundo, assim, e ele tava com uma pasta cheia de documentos, assim, que ele deixa cair no chão e vai embora, né? Porque ele foi notado. E um cara encontra essa pasta e, tipo, liga pra polícia e fala: ó, eu achei o cara que vocês estavam procurando, sabe? E daí inicia o filme com o Kay indo atrás dele, né? O que pega pra mim, o primeiro foi aquela surpresa, tipo, fala: tá, amor, matou esse investigador aí, né? Daí, tipo, você vê o cara levantar e quebrando o pau junto, desse, ah, é um replicante também, que eu não sabia. Não sei se eu que mosquei, não acompanhei muito os trailers e tudo mais, mas antes eu não tive essa pequena surpresa mesmo. A primeira vez que eu assisti, eu também compreendi que o investigador fosse um ser humano. Ele, quando ele vai confrontar ele, eu, até então eu tava pensando, provavelmente esse cara é um ser humano, vamos ver, porque eu não tava acompanhando o hype do filme, eu assisti sem nenhum conhecimento do que poderia levar esse filme. Mas no momento que eu vi que eles entram em conflito, e eu vi que tinha uma certa frieza no combate, apesar do outro cara ser muito maior e muito mais forte, aparentemente, aí eu comecei a deduzir, falei: cara, esse cara deve ser algum replicante. Então, deve ser essa a pegada do filme, então. Uhum. É muito legal que, mesmo pro conceito do que eles colocam aí de replicante, ele ainda é um replicante diferenciado, né? Porque a chefe de polícia ali, que dá ordens pra ele, durante o filme você vai vendo que ela confia muito nele, né? Sim. Sim, tem um tratamento diferenciado. Uhum. É isso, eu achei bem, bem, bem atípico, assim, do filme. Mesmo ele sendo tratado como inferior, né? Pra ela, assim, ele é um cara que, sei lá, deve ser, sei lá, o melhor investigador dela ali, não sei. E, bom, tem o lance ali, ele chega ali naquela fazenda, né? Enfrenta o cara. Ele tem que aposentar, né? Que é o termo que eles usam, assim. E na hora ali que ele vai aposentar o outro replicante, ele fala, né? Como que você se sente matando alguém da sua própria espécie, né? E daí ele fala que não, que eu sou diferente, não sei o quê, eu sou de uma outra geração e tal. E daí ele fala assim: ah, vocês se contentam em limpar a merda aí porque vocês nunca presenciaram um milagre, né? Então, E é a primeira dica do filme. Do que, tipo, porra, tem algo diferente aí rolando, né, nesse cenário. E daí ele vai pra cima, né, toma uns tiros, assim, morre. E enquanto o Kay tá saindo ali, ele encontra uma plantinha, uma flor, né, do lado de uma árvore, que tá morta ali. E ele tem um robozinho que tá escaneando o lugar, e ele encontra... É o drone que vem no carro junto. É, pode crer, que tem várias cenas, né, que esse drone sai de vários carros, assim, né, uma parada parece ser bem comum, assim, naquele universo, né? Aí ele sai escaneando ali, encontra uma caixinha, né, e a chefe dele diz: não, vim pra cá que eu vou mandar alguém aí pra ver que porra é essa, né, e tudo mais. E aí ele volta e, pô, eu acho muito da hora quando ele volta pra delegacia, mostra ele no corredor já sendo esculachado, né, os outros detetives ali que provavelmente são humanos. É de skin job, eu acho, né? É, tipo, pô, eu não lembro qual que é a tradução ali que passa. Acho que é pele falsa, se eu não tô enganado. É como se ele fosse uma, sei lá, uma cópia mal feita, assim, deles, né? Como se fosse sim. Armado, assim, né? E eu achei muito da hora o teste dele, né? Que o teste muda. Nossa, essa cena é sensacional, cara. Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Why don't you say that three times? Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. You're linked, interlinked. Cells, cells. É, a pegada deixa de ser, não é a mesma pegada dos testes que envolvem aquele questionamento, aquele raciocínio lógico emocional. Esse já é uma pegada, parece com um raciocínio um pouco diferente, parece uma lógica que não é igual o teste antigo. Sim, as perguntas pessoais, né? Tipo, como se ele nem ouvisse, tá ligado? Uhum. É, o que eu senti vendo esses testes é que ele tem uma pegada muito mais assim de tentar confundir o cara e ver se ele tá estável emocionalmente o bastante para responder aquelas perguntas ali de uma forma Sim. coerente, né? Como se tentasse desestabilizar o cara ali, confundindo ele o tempo todo, né? Falando, jogando um monte de informação na cabeça dele. Daí, se o cara estiver nervoso, sei lá, ele responde uma parada errada, provavelmente. E mesmo se responder certo, ele vê padrões, né? Ocorre na frente do tipo, demorou tantos milésimos a mais pra resposta. Você está se sentindo bem? É muito louco, né? Que nesse primeiro ele fala assim, o cara. Eu achei. No primeiro momento, que era um robô, assim, entrevistando ele, sabe? Porque ele tava falando com uma voz eletrônica, assim. Mas quando ele termina, a voz fala pra ele, sei lá, você é estável como sempre, né? We're done. Constant K. Aí você dá pra ver que não, era um cara mesmo falando com ele. Né? E a situação que ele tá sendo testado ali, como se fosse um teste industrial... É de completo isolamento. O cara tá isolado dentro de uma câmara forte, onde a única coisa que ele tem é aquele visorzinho e o cara tá falando com ele, aqueles testes pra saber se o cara tá estável. Porque se o cara não tiver estável, já fecha ele ali e manda embora. Já aposenta ele. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pode crer, cara. Pô, não tinha pensado nisso, não. E é muito legal, cara, que ele mostra ele indo pra casa e tal, e na cena que ele tava conversando com a chefe de polícia lá, enquanto ele tava, né, investigando outro replicante, ela fala assim, porra, você tá todo fodido, né? E ela fala, eu não vou pagar por isso. Ele, não tem problema, eu mesmo vou me colar aqui. E ele chega no apartamento dele, mostra ele com uma puta de uma ferida aberta, assim, ele pega a cola mesmo e fecha a ferida dele, mano. Achei muito escroto isso, assim. Ele é um boneco mesmo. Esse segundo filme, essa continuação, o primeiro filme a gente via a percepção humana pro replicante é uma coisa alienígena e uma coisa que tinha que ser exterminada. Ela não pode estar aqui na Terra, a gente tem que caçar e exterminar. Uhum. Nesse segundo filme, a gente começa a ver uma abordagem mais de você alienar e de você marginalizar o replicante. Ele pode viver entre a gente, só que ele não é melhor que a gente. Ele tem que passar por situações... De humilhação. Situações onde ele vai ter que lidar com as consequências dos atos dele se ele quiser viver com a gente. E é isso que ele passa, ok? Ele já começa esses 20, 30 minutos do filme já mostrando que ele vive no. Ele tá ali entre os humanos, ele trabalha com os humanos, mas ele não é igual a eles. Uhum. É doideira, né? Porque dá até um sentido de independência, assim, porque se você pensar em termos de que a gente conhece como escravidão. Pelo menos, né, no sentido que a gente viu até hoje, era o lance de que, olha, o dono dos escravos, ele vai prover aos escravos, né? Vai prover ali a moradia, a alimentação e tudo mais. E o que ele é um escravo que ele tem que se virar, né? Ele é um escravo que ele tem que trabalhar para ter o próprio dinheiro, ou nesse lance, né, se ele se machucar. Mas é uma liberdade de fato também. Porque ele tem ele nasceu pra tarefa dele, né? Uhum, ele tem a liberdade de ir e vir, mas cumprindo a tarefa dele... E se for ver, ele não tem um porquê viver. Tanto que ele tem a Joy e tudo mais, que mais pra frente eu acho que a gente vai falar melhor disso. Mas uma sensação de uma vida falsa que ele leva, irreal. Sim, que em muitos sentidos, né, é o que a gente vive sob o domínio do Estado, né, se para pra pensar. É muito mais próximo de uma discussão atual, esse segundo filme, do que aquela discussão que é um pouco mais velha da ficção científica, que é o que concebe a vida. Esse é mais o que concebe viver dentro de uma sociedade, esse segundo filme, que é ser um indivíduo, que é você ter a independência de um indivíduo, que tem que produzir sua própria renda e até ser segregado. Então, esse segundo filme tem muitos vestígios do primeiro, mas a discussão dele é outra pegada. Uhum. Isso aí é uma parada que eu já sou meio revoltadinho com relação a esse tipo de coisa. Já vem na minha cabeça na hora, assim, que eu pensei, porra, olha aí, né, cara? Você tá fadado a produzir pra alguém e você tem que se virar ainda pra se manter bem pra continuar produzindo pra outra pessoa, né? Sim, então, viva o comunismo aí. Porque se você parar de produzir, você parar de ser útil, parar de gerar alguma coisa para essa sociedade, para esse grupo de interesse, tu é descartável. Que é a vida que o Kay leva. Se ele parar de produzir por algum motivo, se ele morrer, vai ser substituído por outro. Uhum. É uma doideira isso daí, cara. Então é realmente muito atual. Muito atual mesmo. E é bacana, cara. O Victor mencionou aí a Joy. Então, quando ele chega ali, depois desse lance no apartamento dele, que ele ganha um bônus e tal, ele chega e começa a conversar com alguém, né? Tem uma mulher, assim, esperando ele em casa e tudo mais, mas você não vê ela em nenhum momento. E aí vai rolando um diálogo, assim, ele vai pro banho e tal, pega uma comida, senta ali pra comer, e surge um holograma do nada, né? De uma mulher linda e tal, toda, né? Bem aquele estereótipo de dona de casa, assim, americana, né? Ele fala, eu fiz um prato pra você, não sei o quê, e ela coloca um holograma sobre o prato dele, que era uma merda, assim, né? Sim, como se fosse um prato escroto, a gente nem sabe o que é. É, não dá nem pra entender o que é aquilo, né? E eles começam a interagir ali e tal, e dá pra ver que é um lance de tipo, uma namorada virtual, assim, né? Uma companhia pra ele e tal. E ele fala que ele ganhou um bônus e tal, que ele deu um presente pra ela, uma parada assim, e, ah, vamos fingir que é o nosso aniversário juntos aqui e tal. E é um aparelhinho que permite que ele leve ela pra fora, né? Porque ela só funciona, aparentemente, dentro do apartamento dele, né? Sim, que tipo, onde ia rodar a inteligência artificial dela, que tava computado os dados. Uhum. É, dele ganha, né? A gente coloca ela num aparelhinho. Dele lá. Isso, é. Uma varinha, assim, né? Mas eu acho que ela... Esse holograma, essa inteligência artificial, ela tava, acho que, presa dentro daquele trilho. Aquele trilhozinho, tipo, em volta da sala, volta da sala, sabe? Acho que não era nem dentro da casa, acho que era só naquele ambiente controlado onde aquele trilho chegava. Aí, quando ele compra esse aparelhinho, ela consegue andar livremente, sem aquele auxílio, aquele mecanismo, levando pra cima e pra baixo o holograma. Uhum. Outra coisa que eu acho bacana de pontuar dessa cena é como ela muda... A feição dela, as roupas que ela tá vestindo, ela muda completamente de uma hora pra outra, assim, né? Conforme o humor dela, assim. Então, no primeiro momento, ela quer agradar ele ali com a comida, ela tá vestida de dona de casa. E daí ela assina um cigarro ali pra ele, e ela fala assim, ah, que tal você ler um livro? Que daí ela já muda de roupa completamente, assim, né? E pega o livro e tudo mais. Daí, no momento que ele coloca ela no aparelhinho, ela já coloca um vestido florido, assim, ela tá super feliz e tudo mais. Então, eu acho muito bacana, assim, como ela, tipo, ela reflete o humor dela no que ela tá vestindo, na fisiologia dela, muito rápido, assim, né? E eles vão pra fora e tá chovendo, e eu achei muito louco, cara. E mostra ela chegando na chuva, como ela não existe ali fisicamente, né? No primeiro momento tá chovendo e ela não tá se molhando, né? E conforme vai caindo a chuva, assim, ela começa a meio que processar a chuva chegando até o corpo dela, né? E começa a dar o efeito de que ela tá ficando toda molhada, o cabelo dela fica molhado e tal, né? Ela passa um tempo ali nesse momento ali, que eu achei bem bacana. E vão ter outros momentos também do filme, né? Que tem esse lance de que... Sim, essa cena é bem bonita, cara. Tipo, o jeito que ela foi construída, a fotografia dela. Aham, uhum. É muito bacana, né? Só que, né, tem aquele lance, tipo, eles estão ali interagindo e ela tenta tocar ele de alguma forma, né? E tudo mais. Já dá indício de algo que vai rolar lá na frente e tudo mais. E ela fala assim, porra, tô tão feliz de estar com você e tudo mais e tal. E eles estão num momento muito íntimo ali, estão se abraçando e tudo mais, e tipo, pum, ela congela assim, e, sei lá, vem uma chamada, assim, a chefe dele ligando pra ele, e ela tá lá congelada, como se ela fosse uma interface, assim, no celular, sabe? Muito louco isso, dá um puta choque, assim, né? No que tava rolando na cena. Sim, e pra mim também reforça, tipo, sei lá, o quão rasa que é a vida dele, né? Tipo, é. A única interação dele é com um IA que é interrompido como um app normal, com a ligação da chefe. Se você for olhar uma escadinha, ou uma pirâmide de vida, ou de inteligências artificiais, ou de inteligências em geral, você consegue ver em cima os humanos como a cadeia dominante, os criadores. Logo embaixo, os replicantes, como uma forma de vida física, tem corpo, corpórea, que é marginalizada, que vive à margem da sociedade, como um pai, como uma forma de vida funcional, mas que não recebe os mesmos direitos do ser humano. E logo abaixo, nessa pirâmide, tem o que não tinha nos outros filmes, mas tem nesse, que é a inteligência artificial, que é uma forma de vida que tem uma concepção real, que tem... Até então eu compreendi que a inteligência artificial convive com ele, se não tem sentimentos, pelo menos simula muito bem. E diferente dos outros dois, é uma inteligência artificial que não tem forma física. É uma inteligência artificial que não ganhou esse poder. Então você tem lá em cima os seres humanos que nasceram, que tem desde sua concepção a pureza, que eu sou ser humano, sou único. Venho da aleatoriedade do DNA, aí logo embaixo vem um replicante que o ser humano criou, que criou como uma ferramenta para auxiliar a sociedade humana, e logo abaixo vem essa inteligência artificial que nem um corpo ela merece, nem um corpo ela tem, ela é só um holograma, uma ideia, uma forma de vida para te bajular e para te dar um suporte, que é o que a gente vê, esses dois personagens durante o filme todo, que é o Kay e a Joy, eles têm uma relação muito próxima, porque os dois estão muito distantes do que é ser um ser humano. Sim, até a prostituta depois, tipo, menospreza a holograma, né, cara, pra reforçar isso. Pode crer. Você deixa bem explícita essa dinâmica mesmo. Bom, então, depois dessa cena aí que ele tá no apartamento, ele recebe a ligação e ele volta, né, pra delegacia ali, né. Eles estão analisando o que foi encontrado naquela caixa e eles descobrem que é a ossada, né, de uma replicante. Até tem um diálogo ali, o cara que está analisando a ossada fala assim, não, tipo, isso aqui foi aquele cara lá que você aposentou, foi ele que provavelmente enterrou essa pessoa aqui, né, que separou os ossos dela e preservou ali tudo certinho. E ele fala assim, ah, pô, é uma pele falsa sensível, assim, né, meio que tirando uma onda. E ele vê que o Kay tá na sala, assim, dele dá uma olhada, assim, pô, foi mal, cara, sabe? Falou um constrangimento, assim, né, do desprezo que ele tem pelos replicantes e tal. E depois disso, o Kay continua, dá mais uma mexida ali, ele vê que aquela ossada é a ossada de uma replicante, né? E depois a gente vai descobrir que a... Tal número de série, né, tudo mais. Mais tarde a gente vai descobrir daí que a Rachel, né, e naquela análise fica claro que ela morreu no parto, né? Ela teve um parto e faleceu ali, baseado na análise dele. E pô, rola toda uma tensão ali, a chefe dele fica bem, bem incomodada e tal. Eles vão pra um... Ele fala que não era possível. Constata isso por causa da dilatação dos ossos da bacia, né? E como ela morreu no parto, não teve tempo de fazer essa recuperação, então era um diagnóstico bem fácil e dificilmente de ser falha, né? Daí que ela começa a surtar e tudo mais. E essa informação não poderia sair dali porque ia quebrar a sociedade, né? Bacana isso, cara. Isso daí eu tava pra falar até antes, quando a gente tava discutindo mais cedo. Mas isso daí me lembra muito um episódio de Black Mirror, que uns soldados usam umas lentes e eles veem. Eles acham que eles estão atacando monstros, assim, sabe? No meio da batalha. E na real, assim, o plot do episódio é que no fim das contas o cara consegue se livrar lá da lente e ele vê que ele tá matando pessoas inocentes, assim, sabe? Então tem um diálogo que a chefe dele fala ali pra ele logo em seguida, que olha, o mundo funciona porque existe uma barreira entre o que é humano e o que não é humano, sabe? O que é a vida que deve ser preservada e o que é descartável aqui, né? Então se a gente derrubar essa barreira, a gente vai viver num caos. Então isso me lembra muito isso, assim, de que olha, a gente precisa manter essa ilusão de que eles são menos do que a gente, sabe, que vocês são descartáveis, senão a sociedade vai entrar em colapso, né? E também é tratado quase como uma questão religiosa, né, cara? Que eu acho também que acontece no mundo de hoje, que você, tipo, quebrar a religião de alguém, tipo, de uma classe hoje, seria você tirar a verdade da vida das pessoas. É, sim, eu acho que em muitos sentidos, né? Por exemplo, religião, posicionamento político, a partir do momento que você desmonta o que estrutura o mundo para aquela pessoa, né? Você tem um comportamento caótico, assim, né? A pessoa perde a identidade, né? Ela perde a noção do que é certo e errado, né? Ela não consegue mais se situar no mundo, talvez, né? A gente que sabe bem disso, né? Eu estou sentindo uma treta! Olha o corte. Só contextualizando, tem uma galera da nossa sala, logo que me conhece, muita gente me coloca como um cara de esquerda, né? E na nossa sala tinha uma galera de esquerda, assim, que tava com umas ideias, cara, que puta merda. Meu Deus. E foi bem esse lance. O Maurício virou ditador, né? É. Eu sou o cara mais puto com o governo Bolsonaro e tudo mais, e eu virei o cara de direita, pau no cu, assim, sabe? Tá merda. Foi muito engraçado, cara. Semestre passado foi conturbado. Tem umas briguinhas naquela sala. Nossa, tem uma galera ali que nem olha, né, cara? Mas... É bom seguir Blade Runner. É foda, foda. Então, bacana que, né, nessa cena que eles estão ali no escritório dela conversando sobre esse lance, né, do que foi descoberto, é que ele recebe ele claramente a missão de acabar com tudo isso, né, eliminar qualquer vestígio para que essa informação não vaze, e ele parece meio hesitante, assim, né, e ela pergunta se tem algo errado, assim, tudo mais, e ele fala assim, porra, eu nunca aposentei um replicante que tivesse nascido, né. E é muito, muito bacana esse diálogo deles, assim, e ela fala, pô, mas qual que é a diferença? Eu falei, bom, mas quando você nasce, você tem uma alma, né? Aí, tipo, a concepção dele é legal pra ver, né? O que que passa na cabeça de um replicante, como que ele lida com isso, né? Talvez seja assim que ele se justifique, né? Falou assim, não, eu não nasci, então eu não sou nada, então eu não tenho alma. Mas se alguém nasceu, se alguém nasceu, né? E aí, né? Tipo, seria a última desculpa, tá ligado? Que seria possível de refutar. Uhum. Mas nasceu, ele é meio humano, então e aí? Uhum. Pois é, surge ali pra ele um novo paradigma naquele momento, né? E daí, pô, logo em seguida, aquele lance, né? Ela fala, você tá falando não pra mim? Ele, não, não, eu nem cogitei essa possibilidade, né? Eu nem sabia que isso era uma possibilidade, né? Mostrando o lance de que os novos replicantes são totalmente obedientes mesmo, né? E daquela falsa liberdade também. É, né? Porque, assim, apesar de ele dizer isso, não parece que é isso que ele tá sentindo, né? Você percebe que ele tá hesitante, né? Chega até a passar pela minha cabeça que tem um lance de condicionamento mental, né? De lavagem cerebral, assim, que rola com os replicantes, né? Porque tá sempre latente essa questão de que, pô, eu tenho mesmo que te obedecer? Será que isso é o certo, né? Mesmo esses mais controlados, assim, você já nota desde o primeiro momento, né? Ainda mais ele, que era um cara de confiança e tudo mais, mesmo ele tinha o pezinho atrás ali, né? Fica meio no ar, assim, né? Que ele pensou em algum momento. Ele estava em negar, mas seguiu o jogo. Uhum. É, pode crer. Então, depois disso, ele vai tentar consultar o banco de dados, né? Então, por isso que a gente falou antes do anime do Blackout lá, que os dados de todos os replicantes foram apagados, assim, né? Eles explodiram os servidores lá, né, e tudo mais. Por tudo pro saco, né? Então tem pouca coisa que eles conseguem consultar ainda. Aí ele pega o código lá da Rachel e vai atrás do banco de dados, né? Do Wallace, né? Que é quem controla esse lance agora, não é mais a Tarell. E nessa cena aparece pra mim a personagem mais foda do filme, que é a Love, que é a replicante do Wallace. Puta merda, cara, que personagem foda, cara. Que personagem foda, eu acho ela muito irada. Dela, tipo, ela é poderosa e tal, mas não consigo gostar dela, cara. Ela é uma filha da puta, obviamente, né? Mas eu acho uma personagem assim, muito, sabe? Ela tem muita presença, assim. Ela tem muita presença. Ela rouba. Foi assim, o que faltou no Wallace, cara. Pra mim, o personagem fica bem apagado. Pois é, cara. Eu acho que o meu problema com horas se chama Diário de Leto. Ah, não, o cara é bom até, cara. O cara é bom. Não, é justamente isso que eu ia apontar. Porque eu acho que ele é um bom músico, ele é um bom ator, só que eu acho ele um cara muito prepotente, assim, sabe? Ele é muito estrelinha, assim, pra mim. Então, eu vejo ele, eu não consigo curtir o que ele faz, por mais que ele seja bom, sabe? Então, me parece que ele tá sempre tentando roubar o brilho pra ele, assim, sabe? Sim. Então, eu peguei uma antipatia, assim. E dele. Hans. É, famoso Hans. Então, aí é da hora. Ele consegue ali o fragmento de memória da Rachel, né? E é a cena que ela tá fazendo teste, né? A Love encontra com ele ali. Eles vão pra uma salinha separada lá, que parece até meio abandonada, né? É da hora essa cena também, porque já mostra ali que a Love, ela é diferente, né? Porque eles chegam na porta e a porta tá emperrada. E, porra, puta porta de aço, assim, pesada pra caramba, né? E ela pega e, tipo, move a porta como se não fosse nada, assim. E eles entram ali na salinha, ela pega um globozinho ali que tem as informações. Quando ela dá o play, é a imagem do olho da Rachel, né? Que tava sendo aquele eye tracking, né? De quando o Deckard fez o voice change nela, né? Sim, sim. Ela respondendo as perguntas e tal. E é interessante. Tem um lance aqui, cara, eu vou até revisar. Pode até que eu faça um corte aqui pra explicar pra vocês, que eu achei bem interessante. Ah, sim. Quando eles estão vendo a entrevista ali, passa aquele trecho que a Rachel responde uma pergunta, o Deckard faz uma pergunta pra ela, você vê seu marido com uma revista, com uma mulher nua, né? Como você reage, né? E ela responde, tipo, bom, isso é um teste pra saber se eu sou uma replicante ou pra saber se eu sou lésbica, né? Meio ironizando, assim, o Deckard. Sim. E a Love fala pra ele, é instigante responder perguntas pessoais, né? Porque, como que ela diz aqui, faz a pessoa se sentir desejada. Então, tipo, é um lance assim, olha como é curioso, né? Ela respondendo essa pergunta, porque ela sente que o Deckard parece ter algum interesse pessoal nela, né? E logo em seguida, ela pergunta pro Kay, você gosta de ser policial? Então, tipo, ela acabou de mostrar assim, sabe? Tipo, meio que tentando mostrar assim, o interesse nele, assim, sabe? Eu achei muito da hora. Assim. Eu não tinha percebido. Eu achei muito legal como ela jogou com isso, assim, ela jogou informação e daí mandou uma mensagem. Mandou a cantadinha dela. É muito bacana. Aí, pô, depois desse diálogo, o Kay sai de lá, vai continuar a investigação dele, né? E ele vai atrás do carinha do origami, cara. Que depois de conversar com vocês, eu saquei uma parada que eu não tinha sacado. Enquanto ele tá conversando com aquele policial que trabalhava com o Deckard, o policial diz ali pra ele, né, ele pergunta do Deckard onde o Deckard tá, ele fala, não, provavelmente ele tá sozinho, cara, esse daqui, né, ele sumiu e tal. E ele faz um origami do que parece ser uma ovelhinha. E daí eu lembrei de que vocês falaram aí que no livro ele tem uma ovelha, né, Android e tal, não sei se é uma referência aí, acho que vale a pena dar uma pesquisada depois pra... provavelmente é. É, ele faz um origami que parece muito uma ovelhinha, eu fiquei tentando entender o que significava aquilo, sabe? Provavelmente não, não é à toa, mas parece muito uma ovelha, eu acho que deve ser algum fanservice aí. Aí, beleza. Depois dessa parte a gente vê o Jared Leto ali, o Wallace. É na sala escura. Numa sala toda escura, né? Num clima diferentão, assim. E parece que ele tá indo ver uma nova replicante ali, né? Que ele tava criando. Curioso, né? Foi? Curioso. Ele viu alguma coisa. É, né? É muito louco, né? Porque ele é cego. Né? E a Love coloca um chip, né? Na cabeça dele. Uma cena muito boa. Nossa, muito foda mesmo, cara. Nossa. Puta, eu tô vendo a cena aqui, falando com vocês, eu tô achando muito foda. E, tipo, tem várias câmeras, assim, circulando ela, né? Pra ele ver ela. São umas mosquinhas até, tão pequenos os drones. Uhum. Não, e tem toda uma simbologia de que ela tá num plástico, assim, e ela tá coberta de argila, né? É como se, tipo, ele estivesse tirando ela do barro, né? E tudo mais, assim. É que a ideia de seu Deus. Uhum. Todo tempo ele fala isso, né, que eu tô criando anjos aqui e tudo mais, e tem uma outra cena também que ele tá num local separado, assim, e a Love vai falar com ele, ela fala, e ele fala assim, não, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que trazer um presente, algo assim. Ele é todo nessa pira, assim, de achar que ele é fodão, assim, né? E daí ele tem uma interação ali com essa replicante que ele criou, e ele deixa claro ali que ele tá tentando fazer os replicantes se replicarem, né? Fazer com que eles tenham filhos. E passa uma faca, uma bisturi na barriga, né, da replicante, que, quando ele percebe que ela não pode ter filhos e tal, e ele fala que... Opa, manda aí. Todo esse trecho você vê que é uma ambição que ela transcendeu as ambições antigas de ficção científica, que era: eu tenho que criar vida, eu tenho que ser Deus, eu tenho que criar uma vida. Pô, os caras já passaram dessa fase, eles já criaram vida. Agora, o limite da nova tecnologia, o limite da ciência agora, é você criar, você pegar a sua vida que você criou e fazer ela se reproduzir, fazer ela como se fosse uma espécie, a própria reprodução. Fazer uma maneira de reprodução independente para ele também se criar em massa esses produtos, né? Produtos, os replicantes. Uhum. Mas você vê que a ambição é muito diferente da simplesmente criar a vida. Eles veem que essa vida que eles criam no laboratório já está aperfeiçoada ao máximo, só que ela é cara. O próximo passo é fazer essas vidas se reproduzirem feito gado e massificar isso. Novamente, né, cara? Tem muito um lance, assim, de... Você vê países, por exemplo, com a população muito velha, né? Incentivando as pessoas a terem filhos, né? E tudo mais. Boa parte da Europa, inclusive. É muito bacana como você tem todos esses paralelos, assim, com o mundo que a gente tá vivendo, né? Não é na mesma coisa. Muito time Blade Runner. Tipo, no antigo já tinha nesse, então tá carregado. É muito sinistro mesmo. E até bacana, porque esse lance da ambição, né? Em algum momento ele até fala: pô, a gente já conquistou 9 mundos fora da Terra, né? Isso aí não é nada. A gente precisa de milhares, né? A gente quer milhares e milhares de replicantes. Eu gosto da maneira que o filme faz isso. Porque, cara, quando eu vejo um filme que, tipo, deixa muito explícito que tá fazendo uma crítica, eu fico de cara. Porque eu quero assistir um filme, não quero ficar assistindo manifestação política. Aí quando ele deixa só aquele toquezinho assim, você fala: eu entendi a mensagem que ele quis passar. Daí pra mim é perfeito, cara. Tipo, tem que saber trabalhar com essas insinuações. É, senão fica um lance muito panfletário, né? Sim, nítido, você fala: cara, faça meu favor. Uhum. É, e você se compromete também, né? Porque geralmente quando você faz isso, você acaba assumindo um lado, né? E nenhum lado é livre de incoerências e tudo mais, né? Então, eu acho que nesse sentido, Blade Runner e até Matrix, que a gente comentou antes, eles têm essa semelhança, né? E ambos podem ser assistidos só como um filme de ação, só como um filme de investigação legal, e ambos também podem ser analisados de uma forma mais profunda, de se procurar esses paralelos e tudo mais, né? Eu acho muito interessante quando o pessoal consegue produzir uma obra com essas características, assim, né? Tipo, ela consegue ser apreciada por todo mundo, né? Ah, não, mas isso é até um ponto que eu coloquei. Eu acho que tem gente que passa dos limites em filosofar demais, cara, em cima de muitas obras. Ah, sim. Em pegar filósofos e fazer mil teorias, analisar. Tem gente que faz isso com Blade Runner, com Choque de Cultura. Sim. Nossa, cara. Tipo, o pessoal que estudou sociologia cria 1 milhão de teorias em cima, quando eu acho que muitas vezes a intenção era só produzir um conteúdo de entretenimento mesmo. Só que não fosse um conteúdo que não fosse raso, mas não que fosse dar tanto significado quanto eu acho. É, eu concordo muito com isso, cara. Eu acho bem bacana, assim, que o pessoal às vezes faz essa análise errada mesmo, né? Tipo, não é que o cara tava querendo mudar o mundo, assim, né, com a obra dele. Na verdade, ele tava querendo produzir um conteúdo legal que tivesse alguma profundidade, né? Que não fosse vazio, sim, como você falou. Foi coincidência acabar condizendo com alguns filósofos. Uhum. Tem milhões de ideias. Então, não é nenhum mistério que isso, tipo, vai acontecer com qualquer filme, vai ter alguma semelhança. Qualquer filme que propõe alguma reflexão, né? Uhum. Até porque, né, se você parar pra pensar, seria muita pretensão, né? Você olhar que mano, todo autor... Mano, quer... e nem fodendo que o Ridley Scott era... Não, mas eu vou fazer isso porque tá o filósofo... Ah, cara, faça-me um favor. Tem caras aí com algum embasamento e tal, mas eu realmente acho... É, mas não, tipo, super a fundo pra... É, eu acho que muito que vem disso é da própria galera querendo se colocar acima dos outros, assim, olha, eu entendi uma parada que vocês não entenderam, olha como eu sou foda, né? Sim, cara, eu, essa situação... Isso, pode falar. Que aí eu fui de cara porque isso acontece com, tipo, dois conteúdos que eu... tipo Rick and Morty e Choque de Cultura, cara. Mano, mano, por favor, cara. É. Manda aí, Lai. E isso porque vocês não convivem com a galera de humanas com mais intensidade. Porque minha namorada, ela faz história. E boa parte do convívio da galera com ela, a gente usa um termo que veio até de Choque de Cultura, que a gente chama essa galera de... A galera palestrinha, que é a galera que se você der um espaço, dependendo do assunto, o cara vira palestrinho, o cara começa a estender muito aquele assunto. A maioria dos caras são tranquilos, em geral, assim, mas sempre tem um que perde a mão e começa a olhar muito pra obra e começa a ver o reflexo dele mesmo ali, e o cara se perde no raciocínio. Ele quer brilhar mais que a própria obra, né? Isso. Eu talvez seja culpado disso em alguma medida. Logo você, que fez catequese, que fez crisma, te tirei de dentro da igreja! Não sei se eu me considero um cara palestrinha. Muita gente já me disse que eu sou um cara meio palestrinha, assim. Talvez eu seja um pouco, mas eu tenho essa consciência, assim, de que... É que você não acha pelo em ovo. Você acaba discutindo mais pontos que têm fundamento. Não sei. É lógico que pra mim vai ser assim, mas eu realmente tô sendo sincero quando eu vejo alguma coisa assim que eu acho interessante, sabe? Mas não é que eu vou tentar pegar aquilo ali e montar um case de que eu sou foda, de que eu tô sacando uma parada. Não, não. Ninguém está te julgando, Maurício. Fique em paz. Mas é sua consciência está te dizendo. Tem que rever isso aí, hein? É bem isso. Mas eu tô muito cuidado, cara, pra não passar do ponto, assim, pra não ser babaca. Porque eu acho babaca os caras que fazem isso, sabe? Será que eu não tô sendo também? Será que você é um replicante? Essa é a questão? Tá falando mal de um monte de replicante aí, será que você é o replicante palestrinha? Você já replicou isso, Maurício? O que é real, né? Acho que vou ter que fazer um teste. Você já tentou não explicar as coisas, Maurício? Ou isso é automático pra você? Meu Deus, que merda. E caiu o Nexus 8 aí, né, Maurício? Maurício, Nexus 8 dos palestrinhos. O novo modelo de palestrinha. Desculpa. Tô perdendo foco. Tô perdendo o fôlego aqui. Eu falo. Até me perdi. Continuando, então a gente parou na parte da análise lá do cara, né, que viu lá que ela não podia ser fértil e tudo mais, né. Isso. Aí até no fim dessa cena ele faz um comentário, né, ele fala pra Buffy que ela é tipo o melhor anjo de todos, né, a melhor criação dele e tudo mais. Então dá pra ver até o Kay comenta em algum momento, né, que... acho que no momento que ele se conhece, ela fala, oi, eu sou a Love. Aí até tem um lance legal com esse lance do nome, porque é bacana que durante o filme ele rola algumas coisas que a Joy interage com ele, né? E ela diz que o nome dele, Kay, não é um nome de verdade, né? E ela chama ele de Joe. E depois você vê numa outra cena que... Bom, rola um lance aí, mas que ele encontra uma outra Joy que chama ele de Joe também, né? E você vê que aquele Joe que ela nomeou ele acaba não tendo significado nenhum. Né? Sim, é algo genérico da programação. Uhum. É muito louco isso. Sim. A próxima cena, ele tá ali analisando as fotos, né? Tipo, numa lanchonete, assim. E aparece uma moça que fala com umas prostitutas e diz pra elas investigarem lá o Kay. Porque foi ele que matou, né? O outro replicante e tal. Elas se aproximam dele e são três, né? E duas delas fogem porque elas sacam que ele é um Blade Runner, né? E a outra permanece ali, tenta interagir com ele e tudo mais. E tem até um lance que acho que ela escuta aquele aparelhinho novo que ele comprou lá. E ela, tipo, tá tentando seduzir. E ela fala, ah, pô, você não curte mulher de verdade, né? Você curte mulheres virtuais aí, não sei o quê. E meio que deixa ele em paz, assim, ela tenta se aproximar dele e tal. Depois disso, ele volta lá pro local do crime lá, né? Que ele aposentou o Drax, né? Como o Locke falou. E ele encontra ali uma caixinha com uma meia, né? Que seria do bebezinho e tudo mais, né? Ele taca fogo em tudo, vai embora e tal. Aí nesse meio tempo dá pra você sacar. Ele encontra uma foto também, uma mulher segurando o bebê e tal. E fica meio confuso, né? Porque ele, nesse primeiro momento, que ele vai até a árvore, lá onde tava enterrado o negócio, tem uma data nessa árvore. E ele tem, meio que tem um choque, né? Quando ele vê esse negócio e dá um flashback, assim, de uma criança segurando um cavalinho de madeira e tal, assim, ele fica meio perturbado, né? Aí, a partir desse momento, o filme começa a mostrar como o Wallace está interessado nesse lance da criança, né? Como ele já sacou o que estava rolando ali, a partir do momento que o Kay vai lá procurar o código da Rachel, né? A Love já fica incumbida de achar esse lance da criança, descobrir o que aconteceu e tal, né? Porque talvez seja a chance dele de conseguir os replicantes que possam se reproduzir, né? Aí a gente tem depois um vislumbre ali do Kay conversando com a chefe dele, e ela perguntando pra ele sobre memórias e tudo mais, e ele assume, né? Ele fala assim, não, pô, não adianta você me perguntar sobre as memórias, porque elas são todas implantadas, né? São falsas, não tem sentido falar disso. E enquanto ele tá falando ali, ele mostra toda aquela memória, né? Que ele tinha tido ali, de uma criança segurando o cavalinho, e você vê que é uma memória implantada, que a data que ele viu é a data que estava embaixo do cavalinho, né? Só nesse momento passa a fazer sentido o choque que ele teve lá, no, quando ele viu a data na árvore. É. Depois disso, a gente continua vendo ali a investigação dele, né? Ele vai até uma espécie de banco de dados ali para buscar mais informações ali sobre o que tá rolando e tal. E ele começa a procurar, tipo, datas de nascimento e tudo mais, né? Baseado naquela data que ele tem do cavalinho e tal. E, tipo, cruzando informações, assim, né? Tentar chegar próximo do que seria, de onde estaria aquela criança. Ele encontra o dado de um menino e de uma menina. E daí diz que a menina morreu. E eu acho que o menino tava num local... O menino sobreviveu e a menina era dada como morta. Uhum. Tanto que foi por isso que ele acabou se iludindo, né? Isso, é isso que leva a crer que talvez fosse ele, né? O replicante. Eu jurava que era. Eu fiquei muito nesse plot, cara do céu. Eu vou falar que até ter a virada no filme eu tinha certeza. Vai, é ele. The One. É da primeira vez que eu vi também. Fiquei muito com esse cara, é ele. Mas vendo pela segunda vez... Fica bem mais nítido, assim. Você fica tipo, caralho, mano. Olha a mina chorando ali, por ele com todas as emoções. Não, cara. Essa segunda vez, pra mim, me mostrou a importância da Joy na trama, sabe? Porque em muitos anúncios dela, você vê que ela diz tudo que você quer ouvir. Ela é tudo que você quer, sabe? E ela incentiva ele o tempo todo a acreditar que é ele, sabe? É ela que move essa crença de que ele é o replicante. Ele é especial. Que ele é especial. É, eu falei, puta, olha aí como ela é importante, né, cara? Ela levou a todo esse lance dele de convencer ele e o público, né? E pra gente estar junto, né, no carro, na hora de ir até o antigo orfanato, digamos assim, pra buscar o Deckard, ela tá junto, pra fazer as pesquisas, ela tá junto. Uhum. É, ela acompanha ele a jornada toda, praticamente, né? Ela tá sempre ali guiando ali as ações dele de alguma forma, influenciando ele e tal. Então, depois que ele consegue essas informações, ele vai lá para um local que é uma espécie de lixão, né? E ele percebe que é o local da memória dele lá e tudo mais. E ele vai atrás do dono daquele lugar que tem umas crianças ali, que é um trabalho escravo rolando e tal. E ele vai atrás de respostas, né? Tem erro de continuidade nessa cena. Sim. Porque quando ele tá com o carro, arranca a porra da porta do carro, daí na outra cena tá com porta, aquela merda. Depende de tração de um segundo. É, ou tipo, tinha uma coisa fincada, daí na outra cena não tá. Mas acho que é tipo a porta arrancada mesmo. Que ele, tipo, arranca uma porta pra tirar ele de dentro, né? Na hora que ele pousa. Daí, tipo, quando corta, dá pra ver que tá com a porta do carro. Eu até fiquei meio incomodado quando eu tava vendo essa cena, porque eu não entendi se... Parecia que eles iam cortar a porta no meio, né? O cara tava com uma serra. E depois, tipo, a porta não tá danificada, assim, nem nada. Realmente, é esquisito, no mínimo, assim. Eles colocam um bagulho... pode crer. Eles colocam um bagulho no vidro e vão serrando a porta pelo meio, sabe? Sem Você tipo, tá revendo a cena? Eu tô revendo aqui. E depois a porta abre normalmente, assim. Tipo, eles ignoram isso que rolou mesmo. Não tem marca nenhuma no carro, assim. Não acontece nada, sabe? Que é a direção do carro. Quando vi, eu tinha entendido que essa maquininha destrancava a porta, ela não encerrava. Então, talvez eu tenha entendido, não sei. Verdade, porque ela só encosta e a porta levanta, né? Mas faz um barulho, parece de serra, então não sei, de verdade. É bem estranho mesmo, porque eu entendi que eles iam serrar a porta e arrancar. Mas eles colocam o negócio ali, ligam a serra e a porta abre. Estranho. Aí tem o trecho que eu gosto muito, que é o drone atirando todos os mendigos, mandando isso pro alto. Muito louco mesmo. Muito da hora. E daí é aquela cena, né? É o paralelo com outro filme. Até esqueci de comentar isso. No início do segundo filme, também tem uma cena que é um olho e daí corta pra ele sobrevoando, né? Umas plantações ali e tal, né? Plantações entre aspas, né? De meio agrícola, sintético ali. E no primeiro filme também tem isso, né? Que aparece um olho e o reflexo da cidade, assim, né? Que, tipo, tá pegando fogo, umas torres, assim, e tal, né? E... Acho que o anime começa assim. É, tem isso também. Ah, pode crer, tem mesmo. Sim mesmo. É uma cena bem parecida, né? Então, nessa cena do drone ali, ela também tá dando os comandos, igual o Deckard fazia pra dar zoom na foto lá. Ela tá falando, tipo, mais pra esquerda, não sei o que, dá zoom. Bem construída foi como o avanço da tecnologia, né, cara? Tipo, realmente parece o mesmo universo, só que 30 anos depois. Trabalharam muito bem nisso, cara. Pode crer. E eu notei que mesmo no 2049, ainda tem aquilo que a gente tinha comentado, tipo, uma mistura do antigo com o novo, assim, sabe? Que no carro dele tem umas telas de LED bem avançadas e tem umas telinhas, assim, que parece aquela telinha de rádio antigo, manja? Que dava a hora, que era o fundo azul, assim, aquela letrinha cinza. Eu falei, pô, olha, até nisso os caras, tipo, ainda não tem esse contraste, né, de antigo e do novo. Durante essa parte aí que ele tá lá no orfanato, ele vai atrás do dono lá, né, da parada, e ele consegue chegar até o local da memória dele, né, ele encontra o cavalinho lá, que a gente tinha comentado, tudo mais, com a mesma data, e aí a Joy, quando ele chega em casa, a Joy vai pra cima dele com tudo, né, de que, pô, você que é o cara, não sei o que, você é especial, tudo mais, né, que a gente tinha comentado. E depois disso, ele fica em dúvida com relação à memória, e ela fala, pô, vai atrás de quem faz as memórias, né, e ele encontra uma menina lá que ela vive isolada, né, numa cúpula, assim, e ela produz memórias, né, pro Wallace, né. Ela fala que ela é uma terceirizada, né, não é só ela, mas que ela é uma das principais, assim, e tal, as mais reconhecidas, assim. E ele vê ali ela criando umas memórias, é bem, bem massa a cena, né, dela fechada ali. Sim, com outro. Da hora, né. Esse negócio de memória falsa, inserção de memória, é muito falado em ficção científica em geral, não só em filmes, mas em livros. Mas ninguém nunca questionou como é feito isso. É só uma linha de diálogo e a pessoa interpreta como quer. É um cenário digital onde a pessoa cria certas informações e coloca na cabeça da pessoa como é feito. E esse filme, ele foi... Isso pra mim foi muito interessante. No filme eles mostrarem que, ó, é uma cúpula tipo em um VR ou uma realidade virtual e a pessoa é como se fosse um escritor de livro. A pessoa vai criando cenários e vai descrevendo sentimentos, emoções, vai gravando aquilo para poder inserir dentro de alguma cabeça, alguma memória. Eu sinceramente achei uma das cenas mais interessantes do filme todo, na minha opinião. Esse trecho assim, foi um que me chamou muita atenção. Eu achei muito bacana também, cara. Ali todo aquele processo dela criando, dela manipulando ali e tal, porra, é muito da hora, né? Aquele controlinho, mudando os detalhes. Sim, e tipo, dá pra ver que tem uma tecnologia muito avançada rolando ali, né, que tipo, ela tá fazendo uma festinha de aniversário, e daí na hora de assoprar o bolo, ela assopra o bolo e os personagens que ela tá criando, tipo, meio que repetem a ação dela, assim, né, tornar mais real, assim, é muito louco. E Daí, pô, eles vão conversando sobre essa questão de memória, né? Ela fala um pouquinho sobre a questão das emoções, né? Que a memória tá mais ligada à emoção do que ao raciocínio lógico, talvez, né? E ele se senta ali pra ela analisar aquela memória que ele tinha lá do cavalinho e tudo mais. E essa cena é muito da hora, depois que você já viu o filme, né? Porque ela se emociona muito quando ela vê aquela memória. E ela fala Sim. assim, olha, ela fala, pô, não tem como eu colocar uma memória de outra pessoa em você, né? Porque você não tem emoção naquele momento, né? Seria algo bizarro, né? Você ter uma memória de outra pessoa dentro de você, né? Não faz sentido, né? Por isso que a gente cria memórias, né? Pra inserir. E ela se emociona muito quando ela vê essa memória. E tem um lance que eu saquei pela segunda vez que eu vi, que, puta, isso daí já é spoiler lá do final, assim, mas que a moça que fez o parto lá dela, ela comenta em algum momento que, em determinado ponto eu vesti ela de azul, sabe? Um lance assim, como se ela estivesse dizendo ali, em algum momento eu fiz ela se passar por um garoto, né? E ainda mais agora que os meninos usam azul, as meninas usam rosa. E você vê que ela se emociona vendo essa memória porque ele entende que é um garoto, né? E se você reparar nessa memória, ela é a única que tem cabelo. Todos os meninos que estão lá perseguindo ela e batendo nela, eles são carecas. E ela tá se passando por um menino ali. Então foi isso que eu saquei. Tipo, ela foi mandada pra aquele lugar lá se passando por um menino. Depois, pra mim, ficou bem claro, assim, no final, porque tem até uma cena que, bem no final do filme, que ele já tá com o cavalinho na mão, assim, que ele se lembra dessa fala da mulher, sabe? Olhando pro cavalinho, assim. Acho que depois do cast, eu vou ter que rever esse filme todo, porque você tá mostrando um monte de coisa que eu não reparei. Caralho, mano. Tem realmente uma segunda, terceira camada no filme aí que eu não... Eu acho que eu não peguei dessas duas vezes que eu assisti. De verdade. Isso daí, eu também não tinha sacado nada disso, cara. E depois fez sentido pra mim, assim, porque, pô, por que que existe esse diálogo? Por que ela tá falando esse lance dela se vestir de azul, sabe? Eu também não tinha reparado. Sério, revejam. Depois me digam se eu tô louco ou não. Mas também fez muito sentido. Mas é muito interessante ver por que que ela se emocionaria tanto também, né? Se não fosse isso. Porque ela se emociona muito, ela começa a chorar, né? Eu, na primeira vez que eu vi, eu achei que era só porque ela era sensível, assim, sei lá, né? Mas eu acho que é porque ela reconhece que é a memória dela, né? Ela fala assim, pô, vou colocar na minha memória dentro desse cara. Esse cara, tipo, provavelmente ela sabia do plano de esconder ela, né? Porque, dando spoiler aqui, ela é filha do Deckard, né? Com a Rachel. Mas, pelo jeito, essa memória é colocada em todos, né? Porque depois que o Kala é capturado, ela fala, tadinho, você também achou que era com você. Uhum. Então, pelo jeito, todos têm essa mesma memória. Eu interpretei diferente, eu não interpretei que todos tinham essa mesma memória, mas eu interpretei que ela tava dizendo que todos têm o desejo de ser diferente, assim, sabe? Esse lance da memória, eu acho que, na minha interpretação, é só pra ele mesmo, sabe? E que ela viveu um tempo sabendo que ela era filha de replicante, sabe? E que ela foi escondida lá e tudo mais. E no momento que ela vê aquela memória, ela falou assim, porra, esse foi o cara que usaram como bode expiatório, assim, sabe? Pra eu estar aqui. Eu acho que é por isso que ela fica bem emocionada, assim, sabe? Assim, porra, esse cara aqui vai se fuder pra caralho por minha causa, sabe? Pra me proteger. E não tem nada que ela possa fazer sem se prejudicar, sem acabar mexendo com a vida toda dela, acabar revelando esse segredo que ela já carrega faz tanto tempo. Então, ela chora ali não só pela tristeza do que ela descobriu, e não só pela memória da infância dela tá em outra pessoa, mas pelos dois motivos. É, pela impotência, né? Esse filme tem muito disso, do Deckard também, né? Ele é impotente, ele não pode ver, conhecer a filha, né? Tem outro diálogo ali que ele fala assim, ah, pô, que tipo de pai abandona o filho? E ele fala assim, não, às vezes a gente ama as pessoas e tem que ficar longe, né? A gente não tem o que fazer, né? E pra mim, esse filme é um filme que lida muito com isso. A impotência e o, tipo... Jornada do autoconhecimento, sabe? Tipo, querer se reconhecer, tipo, ter sua própria identidade, sua liberdade. Esse lance da Joy pra mim foi muito interessante, cara. Foi um negócio que ficou na minha cabeça, sabe? De esse lance de ela dizer o que você quer ouvir, pra mim é muito o que rola de autoafirmação, assim, nas nossas relações, sabe? De a gente estar desesperado por uma razão de ser, assim, por um sentido pra nossa vida. a gente acaba dando ouvidos a tudo aquilo que a gente quer ouvir, né? De que a gente é isso, que a gente é aquilo, das nossas qualidades. E não olhar para, não buscar esse sentido de uma forma sincera, né? De a gente buscar só o que é conveniente para dar sentido à nossa vida, né? Aquele lance de que nem sempre aquilo que a gente quer é bom pra gente, né? O que é bom pra gente, às vezes, pode ser desagradável, né? Pode ser, como no caso dele, né? Aceitar que ele não é especial, que ele é só mais um, né? Tipo, e a partir disso ele trabalha isso, né? Essa questão dele. Você vai mais pra frente durante o filme vendo que é exatamente isso que você acabou de afirmar. É uma inteligência artificial que ela é completamente sugestionável. Ela vai simplesmente te responder o que você tiver como que é ouvindo de resposta. E a gente até estava discutindo sobre as relações desse filme com a vida real, mas é isso, a pessoa tem que se afirmar e olhar para ela mesma e dizer eu sou especial, eu sou único. E nesse filme a gente tem como o protagonista dessa habilidade, dessa cortina de fumaça é essa inteligência artificial. Que ela, em todo momento do filme, dá pro Kay essa sensação de, olha, você é especial, você é único, você não é como qualquer outro replicante, você é diferente de todos eles. E é o que muita gente passa hoje em dia, o que muita gente acha confortável hoje em dia, achar que é único, que seus sentimentos são únicos, suas emoções são únicas. Uhum. É muito bacana. Eu acho interessante como tem alguns diálogos ali que dizem que até uma motivação, né, que aquela a líder ali daquela rebelião dos replicantes diz pra ele, olha, se sacrificar é bem bacana. Ela fala assim, aquele cara lá que você matou, ele podia ter matado você, assim, né? Ela dá a entender isso, assim, que ele deixou que você matasse. Ela sugestiona, assim, que, olha, ele deixou que você matasse ele por causa da missão, né? E ela fala assim, que morrer por alguma coisa que você acredita é a coisa mais humana que você pode fazer, né? E acho que a partir daquele momento ali que ele se confronta de que ele não é especial, ele escolhe dar um sentido para a vida dele que é engrandecedor, né? Então, é bem essa mensagem do filme, né? Tipo, olha, você não precisa ficar se auto-bajulando o tempo todo, né? Mas você pode aceitar que você é normal, que você é só mais um e que você pode fazer a diferença ainda assim, né? Bom, a gente tinha parado onde mesmo? Ele falando com a Joy, né? Ficando esse papo. A gente viajou tanto que a gente falou o filme inteiro já. Pois é. Cara, pra mim, mas o que vocês falaram sobre a relação da Joy, realmente não é assim que eu tinha interpretado. Eu acho que eu fui até meio ingênuo com ela, porque eu realmente acreditei que tipo, ela desenvolveu um IA e era realmente uma personalidade. Mas com o que vocês falaram, eu percebi que, tipo, que é um IA mesmo programado pra falar o que você quer. Talvez não, ela desenvolveu a vida própria, digamos, e queria só o bem dele. Realmente não é isso. Não, mas eu passei muito por isso, por esse pensamento, Victor. A primeira vez que eu vi, eu tava com essa sensação mesmo que você falou, de que ela tava ganhando ali uma consciência e tudo mais, sabe? Aí, na primeira vez que eu vi, quando terminou, eu fiquei com um pezinho de dúvida, sabe? Se não era isso, se ela não tava só sugestionando ele. Aí, na segunda vez que eu vi, eu tive certeza. Eu falei, não, porque já desde o primeiro momento você começa a perceber as atitudes dela, sabe? Eles falam, não, né? Tá muito óbvio que ela tá... Que ela não tem personalidade nenhuma, assim, sabe? Ela é só uma ferramenta, assim, do roteiro e tal. Eu só fui chegar a perceber isso na segunda vez. Foi ontem que eu assisti. Primeira vez eu não assisti prestando acho que tanta atenção nessas nuances da inteligência artificial, mas quando eu assisti pela segunda vez eu comecei a notar que se você pegar a Joy e tirar ela da equação, retirar, não tem essa inteligência artificial no filme, porque ele nunca ia se defrontar com esse mistério. Ele simplesmente ia cumprir o papel dele como replicante e finalizar a missão, voltar lá e cumprir todas as tarefas dele como eram passadas da delegacia. É a Joy que com intencionalmente ou não, provavelmente não seja a intenção dela, vai incentivando ele a começar a sair dos trilhos, começar a agir conforme essa identidade que ele cria de eu sou especial, eu sou diferente de tudo. Então, eu acho que a Joy, ela é pra dentro da história desse protagonista, ela é o que move ele a sair dos trilhos que a história vai guiando ele. É, eu concordo totalmente, isso faz todo sentido. Pra mim, ela é como se ela empurrasse ele pra jornada do herói, assim, né? Como se ela fizesse ele ser o protagonista do filme, assim. Senão, né, realmente, ele seria só mais um, ele completaria a fé dele e ia embora. Então, mas ainda falando da Joy, tem uma cena bem bacana, né? Não sei se vocês já viram aquele filme Ela, com a Scarlett Johansson lá, e o outro rapaz, esqueci o nome dele. Mas nesse filme Ela, eles têm ali também uma espécie de app, né? Que é uma namoradinha virtual, assim. E eles só conversam por voz, né? E tem uma cena nesse filme que eles chamam uma espécie de prostituta, assim, ou alguém lá pra transar com eles. E ela fica com um fonezinho, assim, né? Como se ele estivesse transando com a voz que ele tava falando, né? E no Blade Runner eles deram um passo além, né? Porque tem o lance daquela prostituta que entrou em contato com ele lá. E o holograma da Joy sobrepõe o corpo dela, né? Fisicamente, sim, assim. Sim. Ele muito massa essa cena. Muito foda a cena, de verdade. É uma doideira, né? Achei muito legal isso. Inclusive, eu acho que esse filme, ele bebe da fonte do Ela, essa que é artificial, não diretamente com a inteligência artificial, mas com o conceito de certos empregos que implicam com certas diferenças de emprego para distopias e utopias, saca? O Ela, você começa acompanhando um protagonista que tem um emprego mais banal do mundo, que é o emprego de fazer mensagenzinhas e correspondências e cartinhas e você esbarra com ele sendo o protagonista da história toda, porque é um cara que se depara com emoções de uma forma que ele trabalha com isso. É um trabalho muito banal, improdutivo, se for para pensar no mundo capitalista que a gente tem. Aí você olha para o Blade Runner, até então protagonista, se for olhar o protagonista, o personagem que a gente vê, os flashbacks, que a gente quer saber que é filha do Deckard, é a pessoa que tem um emprego mais banal de todo o filme, que ela cria memórias. O trabalho dela é ser criativa e criar memórias para inserir em seres, que são os replicantes, para simular uma vida falsa. Então, dentro desses dois filmes, você vê esse conceito de empregos que estão fora da realidade nossa, que são empregos que só podem existir dentro de uma utopia ou de uma distopia. Olha aí, que doideira. Não tinha parado para pensar nisso, não. Também não. Muito massa. Muito massa mesmo. E depois dessa cena que eles têm ali, aquela relação, a prostituta deixa um rastreador, né, na roupa ali do Kay. E o Kay parte pra investigar aquele lance do cavalinho e tudo mais, né? E ele descobre que aquilo ali veio de um lugar com muita radiação, que é Las Vegas, né, cara? Las Vegas tá toda destruída e tal. Ele embarca numa viagem com a Joy pra lá, e acho que até nesse momento a Joy rola um lance dela se desvencilhar daquele aparelho que tava na casa dele, né? Pra não encontrarem nenhum rastro da memória dela lá e tal. E ela fica só no aparelhinho, né? Então, ele até fala um lance assim, mas se você ficar aqui e acontecer alguma coisa, você vai morrer, né? Não tem como te recuperar. Ela, não, mas daí eu vou ser justamente como uma pessoa de verdade, né? Morreu, né? Sim, vai estar trazendo mais vida. É. Assim, tipo, real. É, tem todo esse lance deles se aproximarem com o que seria uma humanidade, assim, né? Que é o que os replicantes queriam antes, né? Se sentir mais reais. Uhum. Porque agora eles já são uma realidade, tipo, já vivem mais, eles já têm mais liberdade. Uhum. E ela ainda tá no primeiro estágio, querendo ser considerada algo real. Uhum. Sim, é. Aí tem um cortezinho, cara, que eu acho muito foda. Da personagem Love lá, que eu comentei, até esse ponto, ela já tinha ido até a delegacia de polícia lá e roubado a alçada da Rachel, né, que eles tinham encontrado. E ela mata um maluco lá nesse processo e tal, e some. Depois ela volta quando ela descobre que o Kay sumiu, né, e ela encontra lá com a chefe de polícia, e elas têm um diálogo muito da hora, cara, porque a Love fala pra ela assim, porra, tipo, né, vocês estão querendo... Porque o Kay tinha falado que ele tinha resolvido o caso, né? Se eu não tô enganado nesse momento. Ele tinha encontrado lá o bebê, tinha matado e tudo mais, né? E a Love fala pra ela assim, porra, olha como vocês são seres inferiores, né? Porque vocês veem algo belo e vão lá destruir. né? E ela fala um lance assim, de, tipo, não adianta vocês lutarem contra isso, porque vocês estão tentando varrer uma onda com um rodo, sabe? Vocês estão tentando conter uma onda com um rodinho, assim, sabe? Tipo, a gente tem uma parada muito maior que vocês. E daí entra o lance que eu tinha comentado mais cedo, que desde o primeiro momento eu acho que o Casey questiona, mas tenta justificar o fato lá dele não ter nascido, né? Porque a Love fala pra ela assim, ah, vocês confiam na gente? Eu vou falar pro Wallace que você atirou em mim, que eu te matei, sabe? Que eu reagi e tudo mais. E claramente ela tá ameaçando ela, assim, sabe? Tipo, ela não tinha a menor necessidade de matar a chefe de polícia, mas ainda assim ela mata. Essa aqui ela mostrou o poder. É, ela só queria mostrar que ela pode matar ela, que ela pode mentir e que ela é superior, assim. Eu acho ela muito foda, cara. Ela é tipo o Roy desse filme, assim, em termos de ficar puta, assim, com o ser humano, cara. Eu acho ela muito, muito da hora. Muito da hora mesmo. E ela esmaga a mão, né, da chefe de polícia, ela segurando um copo, assim, né? Que é muito louco, cara. Até na cena que ela usa o rosto, né, da delegada lá pra buscar os arquivos, ela joga a cabeça dela na mesa, assim, tipo, muito bruta. Acho muito foda essa personagem. Meu personagem favorito, né, de Blade Runner, eu acho. Fora que é, meu, o que que é aquela cena dela, aquela cena no mar, cara? Puta merda, mano. Mano, é uma cena que, tipo, engole você, dá uma angústia, gente travada. Eu, pelo menos, cara, parecia que eu não conseguia respirar direito, assim, né? Tanta tensão, tanto, tipo, sensação que vai se afogar. Não sei se vocês pararam, mas, tipo, quando ela e o Kay começam a lutar, o Kay tá tentando enforcar ela, assim, sufocar ela. Ela tá acima da água e ele tá se afogando na água. Então, tipo, os dois estão perdendo ar, assim, ao mesmo tempo, cara. É muita doideira. E um, tipo, na superfície e o outro por conta da água, assim. Uhum. É muito louco, cara. Muito louco. Achei bem legal esse jogo que eles fizeram, assim. Cara, eu achei esse segundo filme muito bom, cara. Tipo, ele é muito bem produzido, cara. As cenas... Cara, tem uma cena que é simplesmente um muro gigante e a trilha sonora. E, tipo, eu acho que paga um pau pra essa cena. Que a água tá caindo. Sim, cara. Puta merda, é muito foda mesmo. É arte, cara. Tipo, não tem... É, e esse filme trouxe do primeiro filme só as coisas boas do primeiro filme. Essa trilha sonora que acompanha todas essas cenas que passam por grandes planícies, pela cidade, pelos campos, até como vocês comentaram, com a trilha do Vangelis, são essas porra desses sintetizadores maravilhosos. Então, é um filme que trouxe muita coisa do primeiro, mas só as coisas boas, sabe? Você não vê vestígios ruins do primeiro filme. Sim, né? Tudo que era imperfeito dos primeiros filmes, eles melhoraram, assim, né? E mantiveram tudo que era bom, né? Sim, sim. É uma evolução mesmo, da hora. Aí, pô, a gente meio que já vai caminhando pro fim do filme, né? Tem poucas coisas aí que a gente comentou. Tem a cena do Kay encontrando com o Harrison Ford ali, né? Eles entram numa disputa ali no começo. É tipo um filme de herói, assim, que eles sempre brigam, né? E depois troca uma ideia, assim. Mas eu achei bacana o fim dessa cena, assim, quando se resolve, assim, pra eles iniciarem um diálogo, é que o Deckard percebe que o Kay pode matar ele a qualquer momento, né? Ele começa a dar um monte de soco, assim, no Kay, em seguida, e, tipo, o Kay não reage, assim. E daí ele vê assim, pô, se esse cara fosse me matar, ele já teria me matado, né? Então vamos beber. Aí eles sobem lá pra trocar uma ideia, tem todo aquele questionamento que a gente falou, do Deckard ter abandonado o filho e tal, e até então o Kay tá achando que é ele, né? Que é ele que foi abandonado, que o Deckard é o pai dele, né, e tal. Depois disso, eles descobrem que o Kay foi seguido, né, pela galera da Love lá, e é massa, cara, porque quando eles são capturados ali, só o Deckard é levado, o Kay é deixado pra trás. Então, de novo, o lance de, olha, o replicante é dispensável, o replicante não vale nem a pena levar, deixa ele aí. E pra quem ainda não pegou durante o filme, essa parte deixa claro. O Kay não é importante. Ele não é importante. Ele é só um. Só mais uma pecinha. Não, ele é uma poeirinha que caiu no meio dessa história. Ele não tem diferença nenhuma relacionado ao que vai levar a replicantes que se reproduzem. Ele é um cara de fora. Ele é um cara que tá perdido ali no meio porque ele acha que ele possa ser esse replicante especial. É, exatamente. Tanto que depois que levam o Deckard, né, daí vem a galera dos replicantes lá pra resgatar o Kay. E ele é apresentado ali pra aquela turma, pra líder deles, que fez o parto lá, né, da filha do Deckard. E aqui eu encontrei a cena que eu tava comentando com vocês. Realmente, ela explica ali tudo que eu tinha falado, de como eles esconderam ela, como ela pode ter se passado por um menino ali na minha interpretação. E nesse mesmo momento tá rolando o flashback do cavalinho, tá rolando tudo, toda essa parada. Mostra lá como que eles confundiram o arquivo pra acharem que era um menino, né? E mostra daí também a menina, enquanto ela tá falando, mostra a menina lá criando memórias e tudo mais, sabe? Achei bem claro, assim, que talvez aquela teoria ali que eu tinha passado tenha alguma coerência. Eu mesmo vou rever pra ver se eu tô certo nisso que eu tô falando. Eu vi muito recente, eu terminei de ver um filme e vim gravar. Acho que o próximo ato aí caminha pro desfecho da trama, né? O Deckard, ele tá sendo confrontado ali pelo Jared Leto. Aí o Jared Leto tá ali dizendo pra ele, né, que ele pode ligar muito, mesmo tendo poucas memórias, né, porque o Deckard, ele se isolou de tudo, né? Ele tomou cuidado de nem ele saber do que tinha acontecido com a filha dele, né? Pra não correr o risco de ninguém achar ele e encontrar as memórias dele, né? Nem interrogar ele, nem nada assim. Mas ainda assim ele sabe de alguma coisa, né? E como o Wallace tá determinado ali a encontrar, ele começa primeiro a tentar seduzir o Deckard de alguma forma, né? Ele faz uma replicante que é igual a Rachel, né? E o Deckard rejeita, ele até fala, né? Não, a Rachel tinha olhos verdes, né? E ele sai fora, assim, e daí o Jared Leto parte pra ameaça ali, né? Ele fala que ele vai levar o Deckard pra fora da Terra e vai descobrir o que ele sabe e tudo mais. E aí que caminho... Opa, manda aí. Não, só apontar que dentro dessa cena você vê que o ambiente, ele tá sempre a favor do personagem do Jared Leto. Por ele ser cego, por ele não ter essa percepção de luz, de profundidade, ele tá dentro de uma sala que é escura, você vê que ela é escura, a pouca luz que tem, ela vem de trás dos personagens e próximo à água, então fica essas paredes com a água refletindo e essa parte escura onde pro personagem do Jared Leto não faz diferença nenhuma, ele não tá enxergando, ele é um cara cego, mas pro personagem que ele tá conversando, entrevistando, afrontando ou ameaçando, faz toda a diferença que o cara tá naquele ambiente estranho, confuso, e ele tá completamente à mercê do Jared Leto nesse momento. É muito interessante, porque até a Love, ela tá nessa cena, e até um certo momento ela não aparece, e ela passa por detrás do Harrison Ford ali, e ele meio que toma um susto, assim, sabe? Porque é realmente isso que você falou, é um ambiente ameaçador ali, onde ele é uma presa, né, praticamente. Tem vários momentos onde ele tá falando que a luz escurece no rosto dele, assim, sabe? De sim, sim. Ele tá totalmente vulnerável mesmo, assim. E isso tudo você percebe, né, na direção ali. É bem legal isso mesmo. Blade Runner é cheio disso, né? Cheio sim, disso. Sim. Antes da gente partir ali pro ato final, você tem uma cena ali que o Kay talvez tenha uma concepção ali que a gente tava tendo antes, né? De que a Joy é só uma inteligência artificial feita para agradar ele, né? Que ele encontra ali com aquele holograma enorme dela, que é uma propaganda, né? E ela chama ele de Joe, por exemplo, né? Ela fala, you're so lonely, Joe, uma parada assim, né? E ela tá nua, ela tá mais com uma pegada assim, de mais provocativa e tal, né? E ele vê assim, tipo, olha, parece que naquele momento que tá passando na cabeça dele, ele, olha, tudo aquilo que eu achei que era um relacionamento era um produto, né? Era programação só. E fica explícito no cartaz do Tom Leão, porque tá escrito isso, tá escrito isso. A dica que o filme te dá e fala que é isso, tá escrito ali. Tá? Tudo que você quiser ver e tudo que você quiser ouvir, alguma coisa assim, tá escrito ali qual é a intenção dessa inteligência artificial dentro da vida dele. Isso mesmo, exatamente. Eu acho que a gente já não comentou, né? Mas a Love, quando o Deckard é capturado lá, a Love quebra, né? O aparelhinho lá e a Joy, tipo, morre, né? Uhum. E é bem isso mesmo, cara. Isso mesmo que você falou. Tô até revendo a cena aqui. Exatamente isso. Tudo que você quer ouvir, tudo que você quer ver, né? Ele tem essa realização, assim, de tudo aquilo ali que rolou na vida dele, né? Eu acho que é nesse momento, então, que ele toma a decisão ali. Ele até se lembra ali da fala, né? Da líder dos replicantes, né? De morrer pela coisa certa, de presenciar um milagre e tudo mais, né? E ele intervém ali, enquanto estão tentando levar o Harrison Ford para fora da Terra, né? Para achar as memórias dele e tal, né? Então, daí inicia aquela batalha final que a gente tava comentando, que é foda demais, né, cara? O Kay e a Love caindo na porrada ali é muito da hora. Tem gente que reclama dessa cena, fala que o ritmo é meio esquisito, eu até não liguei muito não, cara. Eu achei, eu curti a cena, assim. Cara, pra mim é uma cena perfeita, cara. Tipo, claro que ela não tem um ritmo, tipo, certinho, super rápido. Mas é de propósito, pra causar essa agonia, pra aprender, pra trazer essa angústia. Acho que até por isso tem aquela quantidade excessiva de água no ambiente. E por ela ter uma iluminação que só vem direto do carro, você fica muito apreensivo com o que pode acontecer, porque são dois super-humanos lutando, são duas criaturas que são o máximo da força, da inteligência e agilidade humana, lutando para ver quem vai tirar a vida um do outro. Então, aquele ambiente escuro, aquele ambiente com água, que você vê que a onda vem e vai, e em algum momento ela começa a subir, você fica muito, muito tenso o período todo da luta, porque você vê que são duas criaturas no ápice da sua forma se confrontando. Então, eu acho que é uma ótima cena, de verdade. Talvez eu tenha que rever para começar a procurar detalhes que me incomodaram, mas até então foi uma cena de luta muito adequada para o filme. É, eu concordo muito, cara. E é muito da hora, cara. Porque a Love, ela tá com muita raiva, cara. Ela é muito orgulhosa de ser uma replicante, de ser forte, de ser ágil, assim. Então ela tá lutando com o Kay, é muito louco, cara. Porque ela arrebenta ele, assim, no começo. E o Kay, tipo, é legal, né? Porque parece que eles não sentem dor, né? Eu acho curioso isso. Porque o Kay, ele leva várias facadas, assim. E ela até dá um beijo nele e fala assim, pô, eu venci, eu sou a melhor. E daí ela vai lá até o Harrison Ford, né? E daí nesse momento que rola o que a gente tinha comentado antes, né? Que o Kay vai atrás dela e começa a estrangular ela e tal. Daí e vocês fica... falando que o Kay não era importante, aí, ó, ele salvou o Deckard. E aí? mas é isso que eu acho da hora, cara. Porque daí que se completa a mensagem do filme, né? De que ele era só mais um, ele poderia ter abandonado toda aquela causa, mas ele decide aceitar o que ele é e fazer alguma coisa, né? E é a mensagem que é dada no começo do filme pelo Batista, que ele fala que... eu não lembro certo fraseando, só que ele fala que a morte dele, a morte só vale a pena quando você morre por uma coisa que tem valor. Por um propósito, assim. Quando você tem um propósito, você morre pelo milagre. É isso que ele fez ali. Ele quis fazer a diferença ali, mesmo sabendo que ele como indivíduo é insignificante. Opa, licença aí. Então, vamos ver que minha voz vai ficar meio robótica aqui, num trechinho aqui pra frente. Não sei por que isso aconteceu, mas enfim, não é muito tempo também e já tá caminhando pro final do programa. Se você ter paciência de chegar até aqui, você não vai ser nada, né? Então, é isso aí, só dando um aviso aí. Mensagem assim, realista, né? Pé no chão e ainda assim engrandecedora, né, cara? Acho que eu respeito muito assim, esse tipo de filosofia, assim, né? Muito fácil você cair no clichê, né? Eu acho que o filme todo ele brinca com isso. Ele tá falando também com o público, talvez, sabe? O modo palestrinha ativado aqui. Mas eu acho que ele tá falando com o público também. Porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de história, né? Aquele escapismo fácil, assim, né? E ele quebra com isso, né? Ele quebra com isso dizendo que justamente essa mensagem, ele é só mais um, mas cai nessa, né? Você não precisa se romantizar, né? Ou romantizar o personagem, né? Você pode respeitar ele, né? E admirar as atitudes dele, ainda que ele seja só mais um, né? E finalizando o filme aí, não tem mais muito pra onde ir, além das nossas impressões, né? Ele só encontra ali o Delia, né? E tem até um diálogozinho entre eles ali, o Deckard pergunta se ele tá bem e tal, né? E por que que ele fez aquilo, né? E ele fala assim, cara, vai ver sua filha, sabe? Tipo, não esquenta com isso, assim, sabe? Tipo, é bem isso, né? Eu só fiz o que eu achei que eu deveria fazer, assim. Né? Não preciso de um motivo especial nem nada, assim. Né? E aí, Big Drummer 3, vocês acham que vem com esse finalzinho aí? Deram a deixa. Porra, cara. Vou te falar. Mas eu não sei se eu quero que venha, mas eles deram a deixa. Eu não quero que venha. Eu acho que se vir vai demorar bastante. E se vir mesmo, eu vou ver muito apreensivo. Pode ficar too much. Cara, se for pra vir um filme de Blade Runner, qualquer mídia de Blade Runner, vamos deixar, que nem Star Wars, vamos deixar a família Anakin de lado, vamos deixar a família Deckard de lado, vamos contar outras histórias nesse mundo. Acho que tem muita coisa, acho que tem muita coisa interessante pra se contar nesse mundo, mas que não esteja ligado com esses personagens. Porra, esse curta de 15 minutos do anime foi foda pra caralho, não tem nada a ver com esses personagens do primeiro e do segundo filme. Eu acho que dá pra conseguir produzir muito conteúdo interessante dentro desse universo, dentro dessas mecânicas, dessa história, sem precisar ficar bebendo dessa mesma fonte que é o Deckard é replicante ou não, sabe? Caralho, eu tenho que dormir. Tá todo mundo fudido já. É. Caralho, é 3 da manhã? Ah, merda. Por isso que tá todo mundo morto. Nossa. Conforme o cast vai passando, a gente vai morrendo, igual os replicantes. Eu só queria dizer uma coisa. Blade Runner, ou você gosta ou você tá errado. Isso. Quer mandar um abraço aí, Vitor, pra galera? Queria mandar um abraço pra minha mãe, né? Pro professor que mandou eu fazer a jogada, mas é isso aí, né? Ganhar 3 pontos e vitória. E você, lá, quer mandar um abraço aí pra galera, se despedir? Queria agradecer aí o convite dos queridos palestrinhos aí pra participar desse cast aí. Sobre um assunto que eu não sou tão expert assim, mas me chama muito a atenção. Agradecer aí o convite e mandar um abraço pra todo mundo aí. Boa sorte nesse ano 2019 aí, com os acontecimentos de Blade Runner que tá vindo. Acho que é isso aí. Agradeço vocês por terem topado participar. O que o Locker falou aí é o que eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. A gente não é especialista, mas curte muito. Nós gostamos muito. É, então, quer discutir. Acho que é bem isso, mas assim, reunir a galera aí, trocar uma ideia. Espero poder gravar outros aí com vocês, foi muito legal. Esperamos mesmo. Beleza, então um abraço e falou. Falou, queridos, até mais. Falou. Curitiba é quente pra caralho, né? Na madrugada, hein? Eu cortei o cabelo, mano. Eu tô cheio daqueles cabelinhos. Oh, nossa, caralho! Deixei o cara 4 horas falando isso. Porra, cara, a gente esperava 20 minutos pra tomar um banho, cara. Você voltava, que isso, cara? A guerreira. É só os guerreirinhos. É, meu guerreirinho. Valeu, rapaziada. Valeu. Espero que a gente faça demais filme. Também não me passar aqui, eu só vi as mensagens da minha mãe. Porra, você não vai dormir, não. Então, os momentos que eu fiquei mudo, porque eu tava recebendo mensagem da minha irmã, falando pra mim falar mais baixo. Uma hora que eu fiquei mudo é porque eu vim aqui pra sala, que era o canto da casa mais isolado possível, pra não incomodar o sono. Ah, pode crer. É, minha mãe tava aqui, pô, fala mais baixo aí.